E, portanto, naturalmente, em resposta à solicitação da Federação Portuguesa dos Suinicultores, em representação dos produtores de suínos aqui do Conselho de Oliveira do Hospital, naturalmente estou aqui para tentar fazer o agradecimento à Federação Portuguesa dos Suinicultores pela oferta que fez e aqui em boa hora o fez para ajudar e minimizar, como já foi dito, toda a dor e toda a tragédia que se abateu aqui sobre o Oliveira do Hospital. Está aqui a Sra. Diretora de Serviços também, nós vamos tentar minimizar ao máximo toda a burocracia possível na entrega dos animais a cada um de vocês. Dentro daquilo que for possível nós iremos fazer, não vos queremos arranjar quaisquer tipo de problemas, estamos aqui apenas e só para vos ajudar e tentar que seja mais, enfim, mais uma pequena palavra e mais uma ajuda que vocês tanto precisam.